96, Alfa, correndo então aí 52, curva à direita, reporta girando base para pista no site. Liga novembro, Alfa, curva à direita, reportará girando base no site. Para coordenação, o Índia November Alpha, se possível, fazeria um toque arremetida na 10 e depois o pulo final na 17. November Alpha, autorizado, reporta girando base para pista na 0. Reportará girando base para pista na 0, Índia November Alpha. Prossiga. Só pra curiosidade, já tá em operação a nova torre? Negativo, ainda não. Ainda tá construindo ali. A estrutura já foi montada, mas ainda tem aquela parte de equipamentos, aquilo tudo, que eu acho que eu acredito que seja mais demorado. O previsto é pra 2014. Ah, beleza, tá tudo iluminado aqui, bonito. Obrigado. Certo. A gente também já tá doido pra ir trabalhar lá, que aqui nessa caixinha de fósforo tá difícil. Boa noite pra vocês, gente. Boa noite. Six two two four, contact now receive center, frequency 126.85, if on the ball 125.45. 126.85, negative 125.45, receive center, so long, thank you. Boa noite, TAM 32, TAM 3126, acione a identificação, vou ir direto em TAP e desça para o nível 050. Romeu Golf, passando no ponto de espera da papá. Já no Vendor Alfa, tocou o RMTL 57, o Vendor à esquerda, reporta para girando base para a pista no 7. Já no Vendor Alfa, curvará à esquerda, reportará girando base da pista no 7. no Golfo, autorizado ingresso na pista 17, reporta a linha de pronto. Índio November Alfa, repassando através do norte da torre. Voltará através do norte da torre, Índio November Alfa. O Índia November Alpha, o través norte da torre. Torre, Índia November Alpha, o través norte da torre, ingressando na perna do ventão no céu. Índia November Alpha, dá presente 360 pela sua direita, aguardando autorização para gira base para o Índia 7. Dá presente 360 pela direita, aguardando autorização para gira base, Índia November Alpha. Romeu Golfo, pronto para decolagem? Meu Romeu Golfo, livre de decolagem, pista 17, vento 120 graus, meia dúzia de nós. Se eu chamei 6212, acione a identificação, chegada mar e vista para o nível 060. 060, chamei 6212. Capacidade de voar ITAP, o 6212? Autorizado, ITAP. ITAP, Sambreia, 6212. Ingresso na final de 3 milhas, pista 17. Presente para ingressar na final de 3 milhas, 17, de novembro. Romeu Golfo, decola 01, controle 120, decimal 8, boa noite. 208, boa noite. Tudo de parte. Papá, Romeu, Romeu Golfo, 1000, 2000. Papá, Romeu, Golfo, radio contact, club level 220, on the departure. 220 on the departure. As soon as possible, sir, could we fly direct to aerobic position? Initial clear, fly direct to Coral intersection, Romeo Golfo. Direct to Coral intersection, Romeo Golfo, thank you. November Alpha, Solo 04, utilizado backtrack para parte 4. Tá 3126, está autorizado ao final do procedimento, desça para 2000, o ajuste no 096, informe no localizador. 2000 no 096, reportarei no localizador 3126. Oceano 62-12, é número 2 na aproximação, reduza para 250 nós. Papa Romeo Golf, Romeo Recife Center, frequency 1251, Infonebo 133.25, have a nice day. 1251-2395, thank you. 1325. Oceano 6212, desça para 2000 pés, o ajuste no 06, sai com o número 2, informe no localizador. 2000 pés, comandando. Tá precisado em LS, né? 212. estabilizado 3126 da TAM. 3126, completa final, torre 1895, tomou pouso. 1895, grato. Salvador, boa noite, 3126 da TAM. 3126. Boa noite, altímetro 1096, reporta a pessoa de trabalho, aguardando autorização. Aguardando autorização de pouso, 3126. Estabilizado ILS-6212. Reduza para aproximação, chame a torre 118.95. 285.62. Torre Oxené-6212, estabilizado em ILS. Oxanem 62, no banho, altímetro 1096, se a porta baixar de trabalho, eu vou aguardar na pista livre. Número 26219. Salvador, muito boa noite, Portugal 020, position 11, 11, request clearance to Lisboa. É Portugal 020, I'm ready to copy. Sam, Portugal 020. Clear to Lisboa, flight level 370, via Upper Zulu 10, after confirm plan route. Book a departure, depart transition, after departure left turn, scope code 5425, and Salvador Departure Control 120.8. Flight level 370, para Zulu 10, flight plan route, book a departure, depart transition, after departure by the left, cork 5425, and Salvador approach 120.80 at Portugal 020. Correct, from for pushback and setup. Let's for push start at Portugal 020. São 3126, não me escuta? Ah, escuta 3126. Táxi autorizado Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 03, 3126. Xenê 6212, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 6212. Portão 6212. ground in Portugal 020, position 1, request to shift back. Portugal 020, contact ground staff, call me 2 times. We are clear for push and start at Portugal 020. Negative, push and start. Contact ground staff and call me red to taxi, AB engage H. Roger, Portugal 020, call you AB gate number 8, Portugal 020. Salvador, boa noite, 68, centro da informação aqui, autorização Aracaju? 868 Aracaju, quanto cópia? Quanto cópia? Autorizado nível 230 Aracaju, Golf 677, decola 1-0 com curva esquerda, Puc Aracaju. Controle Salvador 120.8, 5427. Autorizado Aracaju, 230, Golf 677, decolda 1-0 com curva esquerda, saída PUC Aracaju. Controle 1208, transforma-se em 427, gol 868. Protegimento correto, porta pronto, pushback acionado. Dentro, vai portar. Solo Salvador, boa noite, é o Gol 759. Da Alfa, autorização Campina Grande. É confirmado, é o Gol no 170? Som? É o Gol 1170. Só de 74, Campina Grande. Saída prevista com o Gol 1170. Gol 1170, autorizado 370 Campina Grande, rota do plano de voo, decolagem da pista 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar. Intercepta Pesulo 10 e após Neuma prossegue direto Campina Grande. O controle em 120, decimal 8. Aciona 5430. Autorizado para Campina Grande, nível 370. Decola com primeira curva à esquerda, perfil Puca Zipa. Pesulu 10, após direto Neuma, após Neuma direto Campina Grande. O controle 1208, aciona 5430. O Gol 1170. Confirma o transponder? 5430. Correto, chamo pronto, pushback acionado. Chamará pronto, Gol 1170. Solo Salvador, eu sou o Mike X-Ray Alpha. Mike X-Ray Alpha, prossiga. É o Mike X-Ray Alpha na posição 5. Solicito autorização para ser rebocado para o pátio 3, posição 8. Gente, aguarde um instante para o início do reboque, mantém escuta. Ok, sei alfa na escuta. É Salvador, é Portugal, 020, Clear Portugal, 020, clear taxi to hold point, runway 10, taxi via April 1 in India. QNH 1016, tower 1, on 8.95. Clear taxi holding point, runway 10, via apron 1 in India, and tower 118.95. 0020. Muito obrigado. Solo Gol 1868, pronto pushback, não é? Passa onda. 1868, aguarde um instante para pushback. Tudo tráfego para reboque no portão 5 para o Pátio 3. É, confirma a matrícula. Ok, confirmando. É, pronto para o reboque para o Pátio 3, posição 5. Ok. É, efetue o push de maneira que não interfira com a aeronave do portão 1 que vai efetuar pushback, ok? Bote a cauda da aeronave voltada para o portão 612. Positivo, considere já. Boa noite, 68, livre push, amitade. Prezado, é boa tarde, boa noite, 68. Chigão 0201, clear to line up and take off from 810, means 120 degrees, 06 knots. We'll be ready only in 2 minutes. Let's go out to the zero. Roger. Está saindo da posição 1. Salvador, muito boa noite, gol 972, passando 240, em descida para 150, informação Bravo. Gol 972, oficina identificação, do chofer nível 050 para o Odimar e Quinegão no 0 no meio. 050 com 1016, voando Mário, gol 972, pode voitar? Inicialmente Mário, agora acho que eu vou voitar. Ok, parqueado. É para chegar ao 0-2-0, não leve isso ao empate. Chegar ao 0-2-0, clear to line up and take off for runway 10, wind 130 degrees, 05 knots. We have to line up and take off runway 10, Portugal 0-2-0. O Tamax Alpha está no sentido da posição 6. Confirme se podemos dar andamento ao reboque ou se aguardamos. Não, pode prosseguir para o pátio 3 sem interferir com o voo aí também. Ok, excelente, obrigado. Salvador, boa noite, 68, tá pronto para o táxi. 178 a bordo, 1h50 no metro, na Maceió. Autorizado até o ponto de espera no 0, ajuste no 0 no meio, a torre em 11895, gol 1868. Autorizado no 0, torre 1895, gol 1868, obrigado. restaurante. Voo 1170, posição 2, pushback acionamento. Correndo equipe de solo, logo após a companhia está autorizada a push. Sim, chegou no 1170. Boa noite, você é 2704. Você é 2704, prossiga. Você é 2704, autorizado Natal 090, Golf 677, decolagem da pista 10, curva à esquerda, saída Conde. Controle 120 decimal 8, aciona código 5417. Livre acionamento, chame para o táxi, posseira 2704. É Portugal, 020, Departure de Control. Salvador, boa noite, é Portugal, 020, Heavy, Cross 3000. É Portugal, 020, Radar Contact, on Departure, Return, Site Level 370, Puka Departure. Find Level 370, Puka Departure, Portugal. Go 972, na Pro de Duna, autorizada final do LS X-Ray, reporte final estabilizado. Passa 1868, livre de decolagem pista 10, vento 120 graus, 049. Livre de decolagem pista 10, gol 1868. Solo, gol 1170, POB 44, 4 horas e 42 de autonomia alterna, Fortaleza, para o táxi. 1170, autorizado até o ponto de espera da 10. Ajuste no 06, torre 118.95. Autorizado, táxi até o ponto de espera da 10. Ajustado 10.06, gol 1170. Para bordo, 4h30, João Pessoa. Ajuste 10.06, autorizado táxi até interseção hotel. Reporta para o cruzamento da 1028, Fosséria 2704. Boa noite, boa noite. 208, boa noite, 68. Torre, boa noite, é o gol 1170, próximo ao ponto de espera, pronto. Gol 1170, alinha e mantém pistola 0, boa noite. Boa noite, alinha e mantém a 10, gol 1170. Aguarde, mantenha a saída. Gente, boa noite, 68. Boa noite, 68, autorizada a Prodijama. Prodijama, boa noite, 68, obrigado. Salvador, o XAI Alpha informa que já concluiu o reboque, encontra-se na posição 8 do pátio 3. Muito obrigado e uma boa noite. Boa noite. Controle de gol no 868, pode ir lá para o Aracaju? 868, mantenha já. Entende, gol no 868. Gol 1170, decolou 49, controle 1, 2070, 8, boa noite. 2070, boa noite. Gol 1170, contato radar decolagem, saída PUCA, sumatório 370. PUCA 370, gol 1170. 4-35, decolar para o céu, autoriza chamar a torre, dá para quem? Dá para gente, chama a torre em 118, decimal 95. Portugal 020, faz direct Zipar Intersection. Direct Zipar, Portugal 020, obrigado. Boa noite, 68, vai direto para Aracaju. Aracaju, obrigado, boa noite, 68. Air Portugal 020, contact Recife Centro 126 decimal 85, if unable 125 decimal 45. Recife 126.85, unable 125.45, Air Portugal 020. Boa noite, até a próxima. Boa noite, bom voo. Obrigado. Voo no 868, chame centro Recife, 2685, alterno 2545. 2085, 2545, ou no 868, obrigado. Voo no 972, complete a aproximação, chame só 118.95. 1895, ou no 8, ou no 972. Obrigado, boa noite. Boa noite, bom povo. Obrigado. Era 274, prossiga. Está na hotel, 274, ele está com 600, vai falar a partir dessa frente. Sim, de Força Aérea 274, mantenha a posição, tem transfer agora 1 milha de duna. Vamos aumentar.